agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje é dia 1 de outubro do ano de 2010. Pois é, sexta-feira. É o último dia desta semana e também, tal como você que está aí desse lado, tal como o ouvinte, nós também vamos de fim de semana. Mas antes de irmos, vamos ficar com estes 30 minutos de alma portuguesa. Antes de irmos ao fado, deixo-lhe aqui os contactos, ou relembro-lhe os contactos, para onde pode pedir o seu fado. Pode fazê-lo através do nosso, da nossa página de comentários, no nosso site www.radioantenaweb.info. Lá está a nossa página de comentários e pode pedir o seu fado ou então enviar o seu pedido ou a sua dedicatória para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Já sabe que deixar que a sua alma se preencha deste nosso tesouro português é sem dúvida um dos mais bonitos sentimentos. Vamos começar com Gustava, um fado na voz de António Pinto Basto. Depois seguimos com Ronda do Fado, na voz de Vasco Rafael. E terminamos com Alfama, na voz de Fernando Maurício. Três senhores do fado, três grandes vozes que dão assim o ponto de partida para o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na sua antena web, sempre, sempre em português. Gostava de te esquecer, de não te tornar a ver e não mais em ti pensar. Gostava até de sorrir, de cada vez que sentir desgosto por te deixar. Gostava até de sorrir, de cada vez que sentir desgosto por te deixar. Gostava de não te amar, de nunca por ti chorar e nem mesmo ter saudades. Gostava que a minha mente regressasses simplesmente ao lembrar tuas maldades. Gostava que a minha mente regressasse simplesmente ao lembrar tuas maldades. Gostava que desde agora me deixasse e fosse embora tua imagem adorada. Gostava, enfim, de querer tudo o que estive a dizer, mas sei que não quero nada. Gostava, enfim, de sei que não quero nada. Três horas da madrugada. Lisboa. Fui à procura do fado e corri alta na encontrei da dragoa, sem nunca o ter encontrado. Fui ao Ope na graça, onde o fado às vezes passa, muito lá não ia. Depois fui a São Vicente, perguntei a muita gente, mas ninguém o conhecia. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. Um velho fado, nostalgia, já não existe na lendária moraria. Depois fui à Venha Sé, onde parava a fadistagem grande. De fadistas ninguém soube dizer nada, há gente a quem perguntei. Depois na Velha Moira, onde o fado ganhou fama, teve raiz e virtude para manter a tradição. Da Senhora da Saúde, o fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. O velho fado, nostalgia, já não existe na lendária moraria. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. O velho fado, a nostalgia, já não existe na lendária moraria. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Sacrário de tradições, tens um lugar de carinho e de sincera amizade nas minhas recordações. Tens um lugar de carinho e de sincera amizade nas minhas recordações. Bairro de gente do mar, marinas e marinheiros são fruto que nos dá. Honrados no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Honrados no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Tristeza no coração, magoado, cantando a sabes dizer. O teu fado é uma reza e desabafas num fado a razão do teu sofrer. O teu fado é uma reza e desabafas num fado a razão do teu sofrer. Usando por garridice craveiro sem enfeitar, o beco mais recatado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. E estivemos assim com os nossos três primeiros fadistas de hoje, que deram então o ponto de partida, o pontapé de saída para o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, foram três grandes senhores do nosso fado tão português. E agora ficamos com mais três grandes fadistas. Chama-se Maria Alice e traz-nos Gosto de Viver. Depois seguimos com Parei à Porta de um Bar, a voz de João Brasa. Terminamos esta nossa segunda seleção de três fados com Fado Tão Bom, na voz de Marta Dias e António Chainho. Três grandes fados dos três grandes fadistas que vêm para si aqui, ao som das cordas da guitarra, tocar, cantar e encher a sua alma destas tão boas sensações.

misturamos a mesma sorte. E é por isso que na vida há tanta mulher perdida que mais lhe valia a morte. Chegares ao pé de mim, não vou saber o que dizer. Se chegas perto, desfaleço. Se vais para longe, desespero. Meu Deus, eu não me reconheço. Não acredito que mereço tudo aquilo que mais quero. Um passo atrás e dois à frente. Ah, tão bom. E o que eu quero é estar contigo. Um passo atrás e dois à frente. Está quase, não digo. Vou ver-te outra vez amanhã. Eu nem consigo acreditar. Tu mesmo aqui ao pé de mim. Chegaste perto e eu derreti. Foste para longe, eu não consigo. Meu Deus, eu sei que prometi, mas estar todo um dia sem ti é tortura e mau castigo. Um passo atrás e dois à frente. Tão bom. Quase verão e está mais quente. Joana Santos. Pois é, o fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado chegou por hoje, vamos embora. Mas na segunda-feira, às 13 horas, conto consigo aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos terminar com duas grandes vozes, mas antes de lá irmos, relembro então onde nos pode deixar e pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, lá está sempre um espacinho para si, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Vamos terminar com dois fados que nos trazem a pura da descontração. Pois é, chama-se Casa da Mariquinhas e vem na voz de Hermínia Silva. Eu sei que esta versão já por cá passou, não bem esta, mas uma versão muito parecida. Esta Hermínia gravou-a há uns longos anos ao vivo e eu acho que temos coisas muito alegres no fado. E esta, sem dúvida, vai saber bem ouvir. Foi, com certeza, uma versão que por cá já passou. Mas esta não. Esta é nova. Depois, ficamos com o Fado da Vida Bela. Na voz de... António Zambujo. Dois grandes fados de dois grandes fadistas, que terminam assim, de forma descontraída e alegres, de uma forma bela, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado desta semana. Desejo-lhe um resto de uma ótima sexta-feira. Desejo-lhe tudo de bom para si neste fim de semana. E já sabe que na segunda-feira conto consigo aqui na Rádio Antena Web para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. Até segunda-feira. Também podia ser e é, olha. Lembras-te quando a gente fazia estas paródias? Ela fazia um marinheiro americano, depois voltámos. Eu fiz muitos marinheiros americanos. Ela fez um marinheiro americano e eu fiz um marujo português. Um dueto. Foi um sucesso. Anda, Armando. Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada de mariquinhas. E qual não é meu espanto, olha, vejo por encanto, outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a mariquinhas está uma beleza, está tão linda a mariquinhas. Ai, que linda, ai, que linda, ai, que beleza. Está mais gordinha, pesa 450 quilos. Não é brincadeira nenhuma que é mais que o dobro. Mas como gordura, é formosura. Ela não se importa nada com isso. Estava a comer jaquinzinhos de cabeça quando eu apareci. Ela assim que me viu, olhar em mim, é pá. Ela sabe que eu gosto de carapaus fritos. Coitadinha até fez ternura que ela tinha lá o arranjinho dela. Jaquinzinhos a 320 paus o quilo. Ela tinha lá 5 gramas. Era para ela e para o charme, para o chato. Depois apareceu esta intrusa, olha, foi a conta. O cavalo é com os jaquinzinhos, é cabecinha, rabinho e tudo, vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de folas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu para o tal senhor que era vingrinhas. Mandou cair as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas as bolinhas. E por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas, bem feita. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas. E um peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas, que era para elas não poderem deitar para lá os mirones. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode aguentar 800 quilos? Ela sabia de lembrar, hein? Mas é uma belíssima rapariga. Anda, Armando. Já tiraram os cachilhos às faltinhas e as danandas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, pinguiça dos penhores, fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igrejas para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, ai, dobroada com borlinhas. Ela é muito aprendada. Estava a fazer uma colcha toda em carochê, sequer para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que pôr, e tens que pôr, e tens que pôr. Tens que pôr o quê, mulher? Tens que pôr a colcha na cama na noite. Está bem, pronto, acabou-se. Faltavam 3 dias para o Natal e a colcha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali à fuçanga, à fuçanga, à fuçanga. Oh, mulher, para lá com a costura. Quando entram as visitas de cerimónia, assim como eu, para-se não com tudo. Nós éramos aprendizes de alfaiate quando éramos miúdas. É claro que eu não percebia nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfinetes. Agora ela não. Ela até já sabia gornecer, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiate e eu sou vedeta. De maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo e então respondeu: oh, filha, eu por acaso até nem percebo desses protocóis. Você não percebe destes protoquê? Então aprenda, que eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Mel, sou maná. uma bandida daquelas da minha criação, a dizer protocóis. Mas em que rimanço, em que rimanço, é que ela aprendeu os protocóis? Não foi na crónica feminina, com certeza. Eu ali cheia de punhos de renda, e ela pimba protocóis. Anda, Armando. A colcha é linda, é toda aos quadrados de metro e meio, assim com rosinhas todas em relevo, assim com cachos de uvas ferrais pendurados assim à volta, uma fundura toda em boa de rose, é uma beleza, pesa 50 quilos. Aquilo não é sonho, é pesadelo. Agora eu para escada abaixo com 50 mangustos às costas, eu disse escada. Oh, Irene, eu disse que nada vai. Diz-me, não é, é o restão. Olha, está tudo, tudo, tudo tão cheio. E a guitarra enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo, um boniquinho de barro, bem bonito e pintadinho com folhinhas. E eu fiquei tão contente que ficamos calmamente a beber-te de manhã. Ai, ai, uma macieirazinha. Pois estar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinha. Pois estar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinha. És musa de beleza sem limite, me permites que o poeta em mim não cesse, me consentes ao oculto aparecer, no tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limite, permites que o poeta em mim não cesse, consentes ao oculto aparecer, no tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas,